Mortal do Arrocha. Que pilantra, talarico, desgraçado, fingindo ser meu amigo, se fazendo de coitado. Essa moça sem vergonha, descarada, me chifrava quando eu vi. Só recebia pancada. Minha mulher me traiu com o melhor amigo meu. Não sei o que aconteceu. Quando eu vi, só recebia pancada. Engraçado, fingindo ser meu amigo, se fazendo de coitado. Essa moça sem vergonha, descarada, me chifrava quando eu...